Os gritos roucos, o mês de abril. E agora a vida que não se viu. Os lenços brancos no cais do porto. Meu coração anda solto. Arara, uma vontade de voltar. Rever as flores que aqui não há. Seguir cantando o dia novo. E o coração do meu povo. E o som das guitarras na rua. Conversas de esquina. Varinas cantigas. O fado e o cravo de abril. Os gritos roucos, o mês de abril. E agora a vida que não se viu. Os lenços brancos no cais do porto. Meu coração anda solto. Uma vontade de voltar. Rever as flores que aqui não há. Seguir cantando o dia novo. E o coração do meu povo. O fado e o cravo de abril. Larai, larai, larai, larai, larai, larai, larai, larai, larai, larai, larai, larai, larai, larai, larai, larai. E o som das guitarras na rua. Conversas de esquina. Varinas cantigas, o fado e o cravo de abril.